Agora vamos ouvir o príncipe do camarote. Na matinê da cripto, ele parece um Drops, mas leva um fora. Aquele fato ficou preso em sua memória. Pedro quase ficou louco, mas no futuro ele dá um troco. Aquela que o fora ele tomou.